A Hora das Palavras. Leitura dramatizada de Agatha Gatilde, Diana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Ilustrações, Nuno Feijão. Caminho. Era uma vez uma gata chamada Gatilde, que vivia numa casa com jardim. A Gatilde era tão bonita que os gatos dos outros jardins iam visitá-la todos os dias. Olá, Gatilde. Bom dia. Eu também. Às vezes a Gatilde zangava-se. Fazia birras. E punha-se a miar. Nesses dias, os amigos iam-se todos embora. Então, ela chorava, chorava, quer dizer, miava, miava. E lá vinha a dona a correr. A dona chamava-se Vera e dava-lhe muitos mimos, mas também ralhava. Não pode. Não pode tratar mal os seus amigos, senão fica sozinha. Para distrair a Gatilde, Vera inventava jogos. Brincavam as duas no jardim e dentro de casa. Um dia a Vera anunciou. Amanhã não podemos brincar, porque acabaram as férias e eu vou para a escola. No dia seguinte, Gatilde foi ao portão dizer adeus à Vera. Adeus! Sem amigos nem dona, Gatilde ficou muito triste. À tarde, quando a Vera voltou da escola, Gatilde estava doente. Não queria comer, não queria beber leite e tinha muita tosse. Estás mesmo doente? Ou é fita? Como a tosse não passava, Vera levou ao doutor Noé. Noé. Só tratava de animais. Ai. O pior foi quando chegou um rapaz com dois enormes cães malhados. Que vinham com dores de dentes. Choravam, choravam. Vera tentou acalmar a Gatilde, mas ela não quis saber e fugiu para a janela de fora. Cheia de medo dos cães, Gatilde correu, saltou, pulou, quase voou até casa. Os amigos viram-na passar. Ficaram admirados e perguntaram uns aos outros. O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? O que terá acontecido à Gatilde? Talvez a doença fosse, afinal, mesmo fita. Ou então, Gatilde curou-se por causa do susto. A verdade é que nunca mais desceu. E como os amigos apareceram para saber novidades, ficou toda contente e contou-lhe histórias fantásticas do consultório Dr. Noé. Se vocês vissem que sou casal. Gatilde deixou de fazer birras e nunca mais ficou sozinha. Muito obrigado. Obrigado.